Filhotes de Bis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, do Omniverso e dos Sete Jagunços. Estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Siga-nos também em todas as redes sociais, @artefinalhq, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Quem sabe em breve no TikTok. Não sei, talvez, quem sabe. Eu sou o Marcos e estou aqui hoje com o Maurício Dantas. No TikTok a gente já tem até um administrador emérito, né? Joel Moraes será nosso administrador no TikTok. E ele, de volta ao Pilha de Gibis, Marlo de Souza. Uga, tchaka, uga, tchaka, uga. Tudo bem aí? Deu tudo certo, amigo, deu tudo certo. Eu achei estranho, pensei que tinha entrado linha cruzada aqui. Não, é porque eu tô vestido, aí eu fico meio fora de mim. Mas... O calor é muito grande, aí a temperatura corporal sobe e você fica delirante. Isso. O certo anda nu. Tal qual, ou pelo menos sem camisa, tal qual o Drax, né? Tal qual o Groot. Com a tora de fora. É. Pau pra todo lado. Meu Deus do céu, é só o Marlo aparecer que viramos um podcast acima de 18 anos. Bom, não é o podcast proibidão de carnaval, mas pelos personagens que a gente falou, você já deve imaginar sobre o que vamos falar hoje. Vamos falar de Guardiões da Galáxia, mas de que gibizinho especificamente dos Guardiões da Galáxia que nós vamos falar, Maurício Dantas? Vamos falar da fase atual, que já não é mais atual nos Estados Unidos, mas que acabou de sair aqui no Brasil. Quer dizer, o tempo está quebrado, né, aqui no Brasil, principalmente com a distribuição de quadrinhos. Então, o agora, que é o meu, pode ser o seu amanhã ou o seu anteontem. Praticamente o Dr. Manhattan lendo gibizinhos. Ou pode nunca chegar, né, como é o caso, a gente estava falando aqui em off, do que teve que ir até na internet para comprar, deixando na mão o bom e velho tio da banca. Mas vamos falar do comecinho da fase do Donny Cates, do título. O roteiro do Donny Cates, como eu falei, o desenho do Geoff Shaw, cores do Marty Garcia, ou Garcia, não sei dizer, e do David Coyle, que é a fase que vem logo depois das Guerras Infinitas, que também saiu agora há pouquinho no Brasil, logo seguindo as consequências da morte do Thanos pelas mãos da Gamora no final da saga. Tem aquela maluquice toda de um universo amálgama de Marvel com Marvel ali. Um desenho péssimo do Deodato, mas um final bem, bem maluco, que abriu algumas oportunidades aí pro universo cósmico da Marvel, que o Cates assumiu, né? Além do Venom, ele tem o acordo lá editorial e a Marvel deu pra ele todo o universo cósmico. O Rosenberg mexeu um pouquinho aí recentemente com uma nova versão da Aniquilação aí, o Scourge, que foi uma mini curtinha, 4 edições só, alguns tains. E o resto tá na mão dele, tanto que ele agora tá no Thor, tá mexendo ali com Tropa Nova, com Galactus, com tudo mais. E isso tudo tá começando aqui. Só quer fazer uma nota de desagravo, apesar de Guerras Infinitas ser uma saga bem mais ou menos assim, no saldo final. Tem um comecinho muito bom com os Guardiões do Gary Dugan, com um traço muito bom do Aaron Cudder. Foi uma fase que começou meio doida, assim, porque a edição par contava um tempo da história presente, e a edição ímpar contava o passado de um personagem para dizer como ele chegou ali. E tem várias coisas bacanas ali, que são o Drax saxofonista, o Groot já mudando um pouquinho, é que ele já tava bem diferente, como a gente vai falar. Aí vem as Guerras Infinitas e cai na mão do Cates o título. Eu gosto muito, como a gente vai entrar aí no assunto daqui a pouquinho, mas já adianto, isso é uma fase bem bacana. E que vai construindo também mais algumas pecinhas aí do Cates Verso, que a gente já falou desde aquele pilha do Venom 1 aqui. E eu confesso a vocês assim, que essa revista estava aqui, mas estava na minha pilha. Pelas minhas contas, eu só ia ler esse gibi daqui a uns 2 anos. Quer dizer, se a pandemia continuar e a distribuição continuar do jeito que tá, isso vai encurtar para mais ou menos 1 ano, né? Porque não chega mensal, então não vai para, não tem corte na pilha. Então eu fiquei um pouquinho perdido com algumas coisas, mas eu gostei muito do gibi. E o Donny Cates, ele tem uma escrita interessante, né? Ele deixa... É tudo muito corrido, né? Como eu acho que um título do Guardiões da Galáxia tem que ser, porque são personagens, assim, muito carismáticos, né? Tudo que foi feito... Eu cheguei a ler algumas edições anteriores do Revival dos Guardiões, que foi pela mão lá do Dan Abnett, né? Do Andy Lanning, que é bem legal, mas, assim... Lá ainda não chega aos pés do carisma que esses personagens conseguiram, principalmente depois dos filmes, né? Mas, e o Kate sabe aproveitar muito isso. Só que ele tem aquela bendita obsessão com o Knu, né? Pra alegria do Dãozinho, né, Marlo? Eu sei lá, tomara que seja. Olha... O que eu quero dizer é o seguinte... eu comprei aquele Guardiões do Dan Abnett e do Andy Lanning, na época que saiu pela Panini, aquele encadernado bonitinho lá, de capa cartão e tal. E gostei daquilo também, mas não me empolguei a continuar, né? Achei divertido e tal, mas não me encantou, né? Depois disso, teve a fase do Brian Bendis, que saiu em... Deve ter saído em encadernado de capa cartão também, eu não sei se saiu em mensal, mas saiu naquela coleção Nova Marvel, né, de capa dura da Lombada Branca. E eu comprei, bicho, muito ruim, muito chato, assim, sem graça nenhuma. Mas aí chegou agora essa nova versão do Donny Cates, e eu fiquei, assim, primeiro... com os elogios que, entre outras pessoas, vocês sempre fazem ao Cates, né? Inclusive no Venom, um personagem que eu abomino e que vocês dizem que tem um gibi muito legal, que eu quase comprei, mas ainda não, né? Mas vi essa formação na capa desse primeiro encadernado e, cara, aqui tem dois personagens que eu amo, assim, muito, tipo o Bilraio Beta e o Super Guardião. O Preto, o atual Imperador Shi'ar. O né? Gladiador, né? Gladiador, Super Guardião. Quem é Super Guardião, pelo amor de Deus? O Gladiador, que é o Imperador Shi'ar agora. São dois personagens, assim, que onde eles estiverem eu tô lendo, né? Mentira, que exagero, nem leio tanta Marvel assim. Mas essa formação, assim, me pareceu muito bacana. Tem ainda aqui na capa, você pode ver, além do Quill e do Groot, que são da formação do cinema, né? Tem aqui o Surfista Prateado, a Serpente da Lua, o Nova, a Filavel, né? Falcão de Aço aqui, eu não sei, ele nem apareceu, né, na revista. É isso que eu ia falar. Tem o Cates aí, ele deu uma... Não sei se foi a concepção do Cates... pra capa, né, se foi ele que sugeriu essa formação na capa, mas foi uma roubada danada aí, né, porque é o clickbait em forma de capa, né. E o Motoqueiro Fantasma Cósmico, que eu, assim, não sabia nada sobre ele, e veio logo pra minha revelação de que ele é uma versão de Frank Castle, né, do Justiceiro. Enfim, comprei esse encadernado e, cara, que leitura gostosa, que quadrinho sensacional. Deixar Maurício falar aí um pouquinho mais. Até o Felipe, nosso amigo lá do Mundo Nerd, perguntou no Twitter, né, se dá pra começar do nada lendo esse volume, que ele tá um tempo sem ler esses personagens e tudo mais. Acho que vocês podem até dizer melhor, eu tenho acompanhado mais essa parte espacial da Marvel e tudo mais. Mas eu acredito que sim, ficam algumas coisas aí, Marcos, se você quiser até depois a gente troca uma ideia disso aqui. Muita gente que tá ouvindo deve tá também, né, entendendo agora, pulou alguma coisa ou outra. As publicações aqui no Brasil foram meio complicadas mesmo. E aí, É um gibi acessível, realmente. Tem que elogiar, tá aqui a Panini, que voltou a fazer uma coisa muito boa, que são esses textos abrindo os volumes, dando uma situada no leitor, passando um básico do básico, pelo menos, para você curtir a leitura, né? E indicar também onde estão os outros materiais e tudo mais, aqueles asteriscos, né? Como visto, não sei onde. A Panini tinha abolido isso e tem voltado. É um ponto positivo dessa edição também. Só respondendo vocês, é o Falcão de Aço mesmo. Ele teve um retcon lá desde Guerra de Reis, que tem uns bons anos que saiu aqui. Recentemente a Panini. olha aí. É o amor. É que a gente tá gravando isso no dia que a Panini publicou aquele formulário de reimpressões, né? Isso, pra gente pedir, né? Fizemos alguns comentários aí sobre a desorganização disso. Comentários e maldosos. Estamos aqui. Eu admito que, né, voltei lá. Eu também. Eu deixei lá, eu quero ver, duvido que eu falei do quarteto do Burn, e o pessoal lá não gosta do Burn, né? E falei de da Mulher Maravilha do Burn também, mas alguma outra coisa que eu sei que eles não gostam. Então é certeza. É ruim, cara. Ah, mas é bacana. É ruim, mas é bacana, né? É bacana. Ele tá voando baixo no desenho ali e tem umas coisas bem legais. Deixa só eu falar uma coisa aqui a respeito de um porém aí que você lançou sobre a pergunta do Felipe lá. É que sim, dá pra entrar de boa nesse encadernado, embora eu tenha estranhado o Groot articulado, né? O Groot não tá só falando eu sou o Groot. Foi o que eu estranhei também, porque aquele texto inicial, realmente, eu não li a Guerras Infinitas. Então, assim, eu não li ainda a fase do Dugan, apesar de eu estar com os encadernados dessa fase aqui, mas como eu falei, estão na pilha. Mas esse texto inicial te situa muito bem, mas ver o Groot conversando, articulado, também estranhei um bocado. Mas dá pra acompanhar numa boa, assim, tá? Dá pra, assim, pra usar esse encadernado como porta de entrada tranquilamente. Esse do Groot é novidade, não tinha aparecido assim em lugar nenhum. A ideia é que houve um trauma grande aí entre todos os membros por conta das consequências das Guerras Infinitas, né? Nas Guerras Infinitas, a Gamora, que é a vilã, ela pega uma espada que coloca na empunhadura dela as joias do infinito. E dobra a realidade, faz um monte de maluquice. E tem algumas coisas muito legais, tipo o Tucão. Tucão, o personagem secundário do Demolidor, né? Turk, que aqui no Brasil sempre foi Tucão. Ele tá com uma das joias, ou é da mente ou é da alma. Ele consegue se tornar um chefão do crime em Nova York. Ele consegue ler a mente das pessoas, influenciar e tudo mais. E aí, imagina, Adam Warlock ia atrás dele. Anos, Ordem Negra, a galera querendo coletar as joias do infinito. E aí tem um final muito legal também, lá vai o spoiler aqui, que o Adam Warlock entende que não tem como proteger a joia do infinito eternamente, né, infinitamente, com perdão do trocadilho. Então ele não. Nenhum usa o poder da joia pior do que dar final infinito, viu, Maurício? Nenhum trocadilho é pior do que final infinito. Eu tenho vontade de rasgar esse livro quando eu vejo ele num lugar. Não, o Starling abusou, né? Vamos ser sinceros. Porque relatividade infinita, final infinito e são dois finais infinitos, né? Infinity End e Infinity Finale. São dois ainda. Que merda, velho. E Guerras Infinitas. Que esse que eu soube teve o contagem regressiva infinita. Marlo? Porra! É infinito? Tá contando por quê? Ô, velho, na moral. Descer para sempre, gente. Vamos lá. Fica difícil defender a Marvel desse jeito, Maurício. Pois é, né? Peço perdão aí ao leitor ocasional. Mas e aí, quando acaba, o Adam Warlock tem essa conclusão trocadílica, e aí diz, não, vou usar então o poder das próprias joias para dar a elas autoconsciência, para elas poderem se proteger. E aí ele espalha elas que nem Dragon Ball, depois que faz o pedido pro Shenlong, e aí as esferas dragão vão uma para cada canto, né? E aí abre a ideia de que onde estão as joias, o que é que elas estão fazendo, quem são essas joias, que é a personalidade. Uma delas aparece numa mini, que já saiu aqui, acho que foi no último número, inclusive, da publicação nacional de Guerras Infinitas, que é o Loki com o Wolverine recém-ressuscitado, né? Viajando pelo espaço aí e conseguindo pegar e descobrir que a pessoa, que a joia do tempo se tornou essa pessoa. E ele tem o poder de parar o tempo. Ele não sabia que ele é uma joia do infinito e tudo mais. E o Falcão de Aço entra lá e vai aparecer no próximo volume desse Guardiões da Galáxia. São 12 edições do Cates. Aqui a gente tem as 6 primeiras só. Mas eu acho que eles já fizeram essa capa aí pensando na capa do encadernado mesmo, né? Quando vier o capa dura e HC e luva e tudo mais. Aí já colocaram o personagem aqui, acho que tá no pitch inicial do Case. Esse é o lado do Nova, quem é mesmo? Do lado do Nova é o Adam Warlock, que tá no canto direito da capa, e do outro lado é a Serpente da Lua, né? Essa Serpente da Lua e essa Fila Vel são de um universo alternativo, que é um universo muito mais legal do que o nosso, né? Os heróis estavam vivos todos e o bem sempre vencia e tudo mais. E aí, nas Guerras Infinitas, elas acabam parando no nosso universo. E tem esse motoqueiro fantasma cósmico, que o Marlow vai ficar puto de novo, mas eu preciso contar. Ele é o Frank Castle de um futuro, que a Terra foi destruída pelo Galactus e pelo Thanos. Ele primeiro fez não sei a ordem, não sei qual é o primeiro não, minto. Ele fez um pacto com o Mephisto para se tornar um motoqueiro fantasma e conseguir a vingança pela destruição da Terra. Ele não consegue vencer o Galactus com esse poder e acaba se tornando um Arauto do Galactus. Então ele tem o poder de Arauto de Galactus, que é o poder cósmico, mais o poder de um motoqueiro fantasma. Danado. E ficou maluco. É o bichão ele, viu? E ficou maluco porque foi torturado por centenas de anos pelo Thanos, né? Então, essa mistura bonita, gostosa aí que faz a Bahia, quer dizer, a Marvel. Toda a magia dos tambores e atabaques. Vamos lá. Bom, então vamos pra sinopse dessa edição, né, Maurício e Marlow, que começa com o Thanos morto, né? Que foi o que aconteceu no final lá das Guerras Infinitas. Só que ele deixou uma mensagem enigmática dizendo que ele tinha transferido, que ele previu que poderia acontecer alguma coisa dele morrer, mas que ele fala que ele só vai morrer quando ele quiser. E aí ele transferiu uma parte da consciência dele para algum lugar que eles ainda não sabem. Então o Eros, né, o Star Fox, reúne praticamente todos os heróis cósmicos ou os personagens cósmicos com alguma relevância na Marvel para poder fazer uma caçada, né, e tentar destruir, tentar descobrir onde está essa consciência do Thanos e tentar acabar com ele antes que ele volte, né? E a primeira pessoa que eles imaginam que o Thanos fez isso é com a filha dele, que é a Gamora, né? E aí começa-se essa caçada, e os únicos que não foram convidados para essa festa foram os Guardiões da Galáxia, que nesse momento se resumem ao Groot e ao Peter Quill, né? Eu não sei qual foi a treta que aconteceu com os Guardiões, eu não procurei me informar do que rolou durante as Guerras Infinitas. Eu sei, pelo que é dito aqui, que o Peter Quill foi morto pela Gamora, mas depois aí eu não lembro mais se falou como ele foi ressuscitado. Eu lembro de ter visto num site desses aí de clickbait safado a imagem da Gamora empalando o Peter Quill, e que o Rocket Raccoon, tá... não sei o que, é que ele foi fazer, não sei se foi terapia, se ele foi se esconder. Eu sei que ele descobriu que as mudanças que transformaram ele num animal inteligente o estão matando, então eu não sei exatamente. Ele não aparece, ele é só mencionado aqui, mas não sei dizer por que é que os guardiões estão esfacelados assim. E o Drax, me corrija se eu estiver errado, ele sente que já concluiu a missão de vingança dele, tendo morrido o Thanos, né? É, o Drax se aposenta, né? E isso é uma sacada legal que o Dugan, na verdade, trouxe no van dele, que o Drax começa a tocar o saxofone dele lá de novo. Que ele, antes de se tornar o Drax, tocava, né, como humano e tudo mais, antes de perder a família. A Serpente da Lua é filha dele, pra quem não lembra. E aí ele tá numa vibe pacifista nessa época do Dugan, né? Só que aí o Thanos volta, ele tem que brigar de novo. Tem uma sequência muito boa que coloca a joia do poder dentro do sax dele. Ele toca o sax e destrói uma felta inteira. E aí ele não aparece aqui por isso, vai aparecer no segundo volume. O Rocket, como você falou, tá morrendo, né? Tá, todos os aperfeiçoamentos cibernéticos que fizeram ele, o Rocket, estão se degradando. Então ele resolve se retirar, volta pro planeta onde ele foi criado, que é aquele lá que eles encontram a Gamora. A Gamora vai atrás do Rocket para dar algum suporte emocional, né, nos últimos dias dele. E acaba tudo convergindo lá. Uma outra coisa também que eu acabei esquecendo de comentar, falei do Kate's Verso, né? A gente tem aí essa coisa do Null, que é o deus dos simbiontes, e que o Dão, que não é um simbionte, mas também o adora, né? A gente tem o Spectre, aquele personagem lá da Aniquilação, quem acompanhou aqui em 2002, eu acho, aquilo, né? Um pouco depois. Foi aí com aquele personagem, admito. É, ele é um dos personagens que aparece, não sei se ele é mais antigo que isso, mas ele aparece na Aniquilação original. E ele é um personagem Kree, que acaba indo para uma outra dimensão. Alguns Krees são abduzidos, né, para essa outra dimensão, tipo um bicho papão deles. E lá ele encontra os Exolon, que é uma espécie de simbionte também, que também foi criada pelo Nu, que é explicado isso agora, né? Que o Spectre diz, né? Tô procurando o Nu, o deus Exolon. Ele quer o Nu pra, na verdade, descobrir quem fez aquilo com ele, levou ele pra lá, matou a família dele toda. E ele não sabe o que é que ele vai fazer, né, com essa informação e tudo mais. Mas ele quer vingança. Não, ninguém sabe muito do passado dele. Ele tem esses poderes lá, na verdade, é como se fosse um simbionte cósmico mesmo, né? Poder da escuridão, ele tem força aumentada, aparecem uns tentáculos, ele usa aquele manto dele, que na verdade são os simbiontes que cobrem o corpo dele. Não é um simbionte só, não, é como se fosse uma colmeia mesmo, né? Tipo aquelas armaduras mais inteligentes do Homem de Ferro lá com os nanitas. E que mais? Sim, uma parte importante aí, a gente tem essa explosão da que a Ordem Negra causa, quando estão todos reunidos na nave do Thanos para ler o testamento dele. A Ordem Negra chega para roubar o corpo, né, e tentar ressuscitá-lo, que o Thanos está de casinho com a Hela, a deusa da morte asgardiana, desde da mina do Thor lá indigno. Então a Ordem Negra chega para tentar buscar o corpo dele e solta uma bomba de raio negro, ou de uma, solta uma bomba de buraco negro. Isso. E acaba um monte de gente sumindo, né? Essas pessoas, esses que somem vão aparecer depois no anual, deve sair no próximo volume. Vão cair em outros lugares, estão presos e estão em outros planetas, salvando gente, enfim, outros universos. E o Surfista Prateado específico vai cair numa outra realidade, num outro tempo também, em outra dimensão, na qual ele encontra o Nu, e que é a base do conceito do Silver Surfer Black, do Don Cates também, desenhado pelo Ted Moore, que é sensacional a arte do cara naquilo ali, ficou bem viajadão, deve sair aqui em breve, até porque o Surfista tem algumas consequências disso, que já estão sendo vistas inclusive na mensal do Thor, também do Cates. E como que deve ser a tradução dessa minissérie aqui, Maurício? Olha, pior que eu banquei no Twitter e no WhatsApp que saiu o Surfista Prateado, né? Tem algumas consequências lá. Mas é preciso lembrar que a gente tá no... Preciso lembrar que a gente tá num momento também de forte apelo das questões raciais, com toda a motivação aqui, nosso apoio, inclusive. Esse é um podcast que apoia completamente esses movimentos. Mas é preciso se pensar também, porque pode ser problemático você colocar um Silver Surfer Black e traduzir como negro, né? Já existe há algum tempo essa discussão. Sombrio, qual seria a melhor tradução? Eu lembro que no governo Dilma tinha até uma cartilha, não deve lembrar disso, tinha uma cartilha, né, do politicamente correto, dos termos politicamente corretos. E que sugeria traduzir o black não como negro, mas como sombrio. Daí veio até uma tradução recente do lado sombrio da força, Star Wars, que foi muito criticado na época e tudo mais. Mas enfim, é algo pra se pensar aí, né? Como é que a Panini vai traduzir essa questão aí. Rapaz, se não fizerem como fizeram eu tava lendo o Jardineiro, né? O encadernado do Jardineiro do Batman, que tem lá backup... escrito assim, B-S-A-P-E, backup, como se fala. Então vai ser Surfista Prateado Black, B-L-E-Q-U-I. Não é, duvido. Detalhe que do lado do backup traduzido tem Drive, né? Como drive. O Victor chamou como tem que ser, ali. Né? É. Como tem que ser. E depois disso tudo, né? Que dessa caçada, dessa explosão, tem a caçada dessas entidades cósmicas a Gamora, né, liderados ali pelo... acho que melhor seria dizer influenciados pelo Eros, né, pelo Star Fox. E aí se junta o Gladiador e o Motoqueiro Fantasma Cósmico e toda a Guarda Imperial, eles vão atrás da Gamora e... O Richard Rider, o Bill Raio Beta se juntam aos Guardiões, né? E a Fila Vel e a Serpente da Lua para tentar proteger a Gamora, né? Porque eles ficam naquela coisa de que ela não fez nada ainda. Então por que eles vão matá-la se ela não fez nada? Só que o Peter Quill não tá querendo muito chegar perto da Gamora porque ela matou ele, né? Então... Tem essa mania estranha de atravessar ele com uma espada, né? É, coisa besteira, coisa besta. De namorado. É. Quem nunca, quem, né? Quem nunca? Pois é. Tem namorada que fica estourando a espinha do namorado, arrancando os cravos das costas. Tem umas que metem a espadada na barriga mesmo, é normal. Coisas do amor. E assim, e aí começa essa luta, né, desses personagens, e aí tem o Espectro, que o Maurício falou e tal, correndo por fora, tá ali a Ordem Negra, lideradas pela Ela, né, que eles conseguiram recuperar o corpo do Thanos, mas não tem a cabeça, né, o Thanos foi decapitado, então eles estão atrás da cabeça do Thanos, porque como é que eles vão ressuscitar o Thanos sem a cabeça, não é verdade? E é muito legal como o Kate revela onde é que tá a cabeça dele, né, tá lá no universo negativo, na mão do aniquilador. E a Ela dá uma intimidada nele, meu amigo. Mas é legal que o... que ele foi. Mas assim, o que é legal é que o aniquilador deu a cabeça do Thanos para as crianças ficarem jogando bola, né? É lá na rua do no legal no isso. Negativo. Esse jamais... é cheio de umas sacadas assim legais, né, cara? Bem, bem, bem legal de ler. Ah, eu ri muito... Eu ri quando eu li pela primeira vez, não lembrava disso, eu ri de novo com o nome da nave nova, né? Ele é multado no espaço, o Peter Quill é multado no espaço pela Terra Nova lá e fala assim, sua nave ainda é a Milano? Ele, não, é a Rider. Aí, por causa do Richard, o Nova, né? Eu, não, por causa da Winona. Aí, quem? Aí depois ele conversa com a Kit Pryde pelo monitor deles lá, né, pelo zap deles, e aí eu falo, porque minha nave agora é a Rider, você por causa da Winona, aí ele, eu te amo, casa comigo, não sei o que, isso aí foi, eles tiveram um caso, eles tiveram um caso, né, na fase do Bendis, e naquele crossover também do Vortex Negro, eles se encontram e tudo mais, e a Kit tinha acabado de dar o fora no Colossus aí, né? Largou no altar, literalmente, o russo. Então tem todo esse, toda essa tensão aí. Ela tá falando com o ex, depois de ter terminado com o atual, que agora é a ex, e enfim. Isso só prova que você não pode mandar zap depois de bêbado, né? Que você vai fazer merda mandando zap pra ex, né? Não, é, devia ter... Esses aplicativos deviam ter alguma coisa pra até sentir pela pele da gente o teor alcoólico. O teor alcoólico, exatamente. Gravar o celular. Ligar só pra 190. Samu 192. A gente vai começar a escrever assim, né? Aí ele sente o álcool na ponta dos nossos dedos, aí sobe logo aquela nossa figurinha assim. Qual é a necessidade disso, Maurício? É, ser queimado pela esposa no Twitter é lasca. E tem uma coisa muito legal aí também, que parece que é uma piada dos escritores, né? Que é o quanto o Nova apanha. Ele tem apanhado, assim, acho que desde a fase do Abnett e do Lenin, né? Mas ainda é um herói e tudo mais. Mas tanto nessa aniquilação que acabou recentemente aí, quanto agora aí, ele apanha mais que mala velha, mais que menino malamanhado no futebol, na pelada do bairro, bicho. Porque nem o capacete dele fica inteiro, ele ainda consegue voar, fugir, né? Quando diz assim, ah, vamos atrás dele, você tá maluco? É um Nova, ninguém chega perto se ele não quiser e tudo mais. Aí quando ele pousa na nave achando que fugiu de todo mundo, ele levou todo mundo diretamente pra onde a Gamora tava. O cara só apanha, eu tenho pena dele, bicho. E a gente falou daquele clickbait safado da capa do encadernado, e só vai aparecer um pouquinho dessa equipe overpower, né? Porque, porra, uma equipe que tem o Gladiador, o Bill Raio Beta, o Nova, o Falcão de Aço, que colocaram ele tendo muito poder, o Motoqueiro Fantasma Cósmico, o Surfista Prateado é aquela apelão, né? Que a gente brinca falando que tá apelando ali. Mas só vai ter um pouquinho desse overpower ali nas últimas edições, que é quando o Gladiador percebe que fez merda, né? Que é quando tem o plot twist e revela-se em quem estava exatamente a consciência do Thanos, né? Que aí eu acho que a gente não precisa revelar, porque é um encadernado recente e vale muito a pena você ir atrás desse encadernado para ler. Mas aí é quando o Gladiador se junta à equipe. Mas assim, até então, tanto o Surfista como o Falcão de Aço só aparecem na primeira edição, né? E o Motoqueiro Fantasma Cósmico tá ali naquelas que você não sabe se ele vai conseguir lutar ou não, porque ele teve aquela influência da Hela, né? Que meio que, como ele é um demônio, ele tá morto. Então, ela que tem a influência total sobre ele, né? Mas aí é quando começa a ter um vislumbre da quantidade de poder que essa equipe tem, né, Marlo? Sim, primeiro, tem um momento em que o Gladiador vai atacar os Guardiões, na verdade, né? Com a Guarda Imperial. E fala que a nave do Peter Quill não tem defesas, né? Não tem armas. Aí ele só ri assim, né? E olha pros amigos dele assim e fala assim: olha de novo, uma coisa assim, olha de perto. Olha mais, né? De perto, né? Olha mais de perto. Aí o Gladiador dá logo uma zoiada, né? Com os raios oculares dele lá, parecendo do Ciclope. E a gente tem um vislumbre assim do nível de poder dessa equipe, né? Que é realmente muito grande. E assim, tem uma cena em particular já no perto do final, em que o Bill Raio Beta, que novamente eu vou dizer que é um personagem que eu gosto muito, muito, muito, ele diz uma frase que pagou o gibi: digo-te não. uma fala consagrada do Thor. E o Bill Raio Beta, para vocês devem saber, foi um dos Thors, né, ao longo da história. É o Thor Cavalo. Eu fazia troça, né, do Bill Raio Beta. Na verdade, assim, não era do Bill Raio Beta, eu fazia troça do Thor. Dizia assim: um herói desse assim, que até um jumento pode ser o Thor, rapaz. Eu vou ficar lendo isso nada, né? Depois eu soube um sapo foi o Thor também, né? Então, mas o Hellbent é um personagem sensacional. E o Thor Sapo tá, inclusive, numa daquela... naquele Asgardianos da Galáxia, né? Que... que foi também boa, é divertida, é divertida. Os Guardiões do Cates é muito melhor, mas a outra é divertida, divertidazinha também. Esse Tony Cates é uma bela surpresa, viu, velho? Vocês já vinham falando dele há algum tempo, assim, mas ler o trabalho do cara, assim, pô, eu me diverti demais lendo esse aqui. Eu, inclusive, vou fazer um link aqui com outra coisa dele, mas primeiro deixa eu fazer um coro aqui ao Marlo. Eu brinco sempre que qualquer quadrinho que tem o Bill Raio Beta é automaticamente um quadrinho bom. Mesmo quando fazem merda, tipo o Aniquilador, só por ter o Bill Raio Beta eu vou ler e eu vou gostar de vê-lo. Eu também adoro o personagem. Essa semana eu perdi um boneco do Bill Raio Beta baratinho no Mercado Livre. Tô aqui de luto ainda por isso. Mas adoro o personagem, sigo ele também. Ele apareceu na Morte dos Inumanos. Tem uma aparição dele. Também saiu aqui há pouco tempo, a gente comentou dessa mini no outro pilha. E ele tem essa relação com o Dentinho, que eu também acho uma sacada genial, né? Eles são amigos e quando um precisar do outro é só procurar e eles vão guerrear juntos. É uma brincadeira muito bacana. O Cates gosta de colocar cachorros nas histórias dele, né? No Doutor Estranho dele, ele fez o Bats, que é aquele cachorrinho, não sei como é aquela raça que tem aquela orelha gigante que arrasta pelo chão, que é um cachorrinho velhinho que o Doutor Estranho estava cuidando. Ele tem um ataque cardíaco, morre, e aí o Doutor Estranho puxa a alma dele para ficar aqui, né? Então ele é um cão fantasma, um sidekick fantasma. E é muito legal, ele aparece inclusive nessa mini do Wolverine com o Loki, a Terra da Joia do Tempo. Ele é um perdigueiro, isso. Ele é um perdigueiro e que o Wolverine chama pra rastrear o cheiro da joia lá pelo espaço e beber cerveja com eles e tudo mais. Aí tem o Dentinho, que ele gosta de usar muito também. E essa sacada do Dentinho com o Bill, porra, é sensacional. E ainda tem uma brincadeira, né, que ele tá conversando lá, logo que o Dentinho aparece na história pra teleportar eles. E aí ele vai dizendo um mistério, né, que é o que foi que aconteceu com os Inumanos no final dessa saga da Morte dos Inumanos. Marlo, recomendo, você vai gostar. É um tom bem diferente, é mais pesado, assim, mais sombria a história do que também. Mas é muito legal. Tem umas reviravoltas ótimas. E acaba com esse mistério, né? Os Inumanos somem. A ideia da Marvel, até comentei aqui na época, eles sumirem por um tempo, mas assim, abrindo oportunidades e deixando um gancho legal. E aí quando eles somem, o Dentinho vai dizendo aí, né? E quando o Bill vai traduzir isso pra gente e tudo mais, aí corta aí. Não, não, não. Isso a gente pergunta depois. Vamos resolver agora. Vamos até a da Gamora. Foi uma boa sacada também. E você vê aí que tem um momento que o motoqueiro fantasma cósmico some. Ele vai aparecer na Corrida dos Motoqueiros, que é um arco dos Vingadores do Jason Aaron, que se não me engano tá saindo por agora também na mensal dos Vingadores. Porque é uma participação especial, né? Porque ele vai parar no inferno e quem recepciona ele é o Johnny Blaze, né? Que é o atual senhor daquela parte do inferno, né? Isso. E aí eu queria falar isso porque faz muito tempo que a gente não via uma Marvel coesa nesse ponto, assim, né? Dos reflexos do que acontece em um quadrinho tá aparecendo em outros, e essa interligação. O Cates, beleza, ele tem essa vantagem de estar mexendo nesses personagens há algum tempo, então ele pode linkar a Morte dos Inumanos com o run dele no Thanos, com a mini do Motoqueiro Fantasma Cósmico, com isso, com aquilo, mas ao mesmo tempo ele tá ligando com o Vingadores, ele tá falando do que está acontecendo em outros títulos. Ele está situando o Johnny Blaze, que é o novo deus novo diabo desde da nação. Enfim, isso é muito legal. A gente tem essa geração aí de roteiros que até por eles serem amigos próximos, eles tinham muito sarro um com o outro nas histórias, botam um personagem com o nome do outro e tudo mais para se lascar na história. Então eles conversam, eles têm uma ligação bacana, e é uma coisa que eu comento sempre, né, que é a falta de editor nas histórias, de meter a mão, de dar direcionamento e tudo mais. A gente fala muito disso sempre em off, no Twitter e tudo mais. E é verdade, graças a Deus, graças ao Stan Lee, ao Jack Kirby e Sia, a gente tem pelo menos agora um direcionamento nesse sentido, né? Se falta um Jim Shooter, se falta um cara mais grandão assim, picudo mesmo na editoria, pelo menos a gente tem aí escritores que estão se falando ali e um tá entrando na história do outro, complementando, acrescentando. Isso é bem legal. A gente já está se encaminhando para o final do podcast, mas antes de encerrar eu queria tirar uma dúvida. Eu acho que o Maurício vai saber me explicar, já que ele acompanha com, assim, principalmente o que está saindo lá nos Estados Unidos mais de perto do que a gente. Eu notei que, assim, o Bill Raio Beta, ele sempre foi um personagem espacial, né? Ele é daquela raça alienígena que ele acaba ficando digno e tendo os poderes do Thor. Mas já ficou estabelecido que os Asgardianos são, na verdade, alienígenas e não deuses, como no universo cinematográfico da Marvel, ou não? Isso foi específico, assim, para o Bill Raio Beta? Não. Não, são deuses, mas assim, o conceito de divindade na Marvel tá bem fluido, né? Não é mais aquela coisa intocável, ele é um deus e pronto. Tipo, Shara e Kitri, né? Que são as divindades asgardianas, apareceram nas histórias do Thor recentemente, da Thor ainda. Sim, eu lembro delas nas histórias... Da Thor, né? Que aí mexeu com então, Shi'ar assim, também, né? É, que o leva até o Quentin Beck, porque ele seria um hospedeiro viável pra Fênix, pra conter Quentin Fênix, Quire, né? O Quentin Beck é o mistério. É. Que essa foi Kid Omega. O Kid Omega. Que é um personagem que tá bem legal. Eu não gostava dele não no comecinho, mas tem usado ele bem. Inclusive na fase agora do Hickman. Eu acho legal isso, assim, porque acaba que são deuses, mas nada é sagrado, entendeu? A ideia é essa. Você pode virar um deus em algum momento, não sei, dentro do universo Marvel, né? Os deuses vão ser mais humanizados, um conceito mais helenístico até, do que essa coisa muito sacra de ó, só fala, só menciona, ele concede a sua graça ou não. Acho que até no Thor, de certa forma, o Iron fez isso, né? Ao fazer lá aquela conversa do no Thor não, no Conan, ao fazer o Conan conversar com o Kron no finalzinho do run dele e tudo mais. É legal, acho que abre algumas possibilidades. Ô Marcos, antes só de passar a bola de volta pra você, eu queria fazer um comentário aqui, fazer justiça, como a gente sempre gosta de fazer. O Justiça Social Marquito. Falar até da edição nacional, né? Apesar de um pequeno errinho logo no começo aí desse texto que a gente elogiou, escreveu errado o nome do desenhista, botar um N no show que não tem. Mas ficou legal a edição, eu gosto muito, bom demais ver esse quadrinho assim, capa cartão, encadernadinho, 5, 6 edições, esse aqui são 6, né? Uma 6 da série, e bem traduzida. Eu fiquei feliz quando eu tirei do plastiquinho. E vi que é do Rodrigo Barros, que é um cara que é muito bom. Ele estava fazendo as coleções históricas Marvel e eu até elogiei na época, acho que foi no Twitter mesmo, não foi aqui não. Ele adaptava bem o linguajar, sem falar, botar o Peter dos anos 70 para falar de Broto e tudo mais. E ele tem um cuidado legal com tradução, eu já troquei uma ideia com ele no Twitter também, de perguntar mesmo como é que são as coisas, tirar dúvida com ele porque tá assim, tá assado. Eu não entendo ainda como é que a Panini muda nome próprio. O Raio Negro é Black Agar Boltagon, né? Mas eles acharam que é um cacófato aí, o Black Agar, e aí chamou ele de Black Agar. Eu achei que fosse um erro até quando eu li isso em Morte dos Inumanos. Toda hora Black Agar, é possível. Aí me esclareceram isso, né? Que é uma opção recente da Panini. Mas essa edição específica tá de parabéns. Foi esse pequeno errinho editorial aí no começo. E a qualidade da edição mesmo, né? Porque eu acho que isso é uma característica até desses encadernados mais recentes de capa cartão, que a gramatura do papel é um pouquinho maior, né? O papel é um pouquinho mais grosso, ela fica um pouco mais robusta a edição, não é aquele papel muito brilhoso, né? Fica uma impressão legal. É aquela coisa, a gente vive batendo na Panini, mas a gente tem que elogiar quando se deve, né? E... lombadas estão bonitinhas, tudo alinhadinho, viu? Importante, né? Isso importante. Eu acho que é mais importante do que a tradução e do que a, o papel do miolo é a lombada, não é verdade? Não. Vou só fazer um último comentário aqui a respeito da história. É que foi, não sei se foi para todo mundo, mas achei previsível saber onde é que estava a consciência do Thanos. É, Marla, ainda bem que você falou isso, eu tinha esquecido completamente de fazer esse comentário aqui. É, nossa pauta é muito organizada, né? Mas eu também achei isso estranho, é, não condizente com o personagem ao longo da história, sabe? É, porque a gente conhece do personagem, mesmo quem tá lendo há pouco tempo, enfim. Hoje a gente tem acesso a bastante material antigo sendo republicado e tudo mais, o pessoal pode conhecer o personagem e ver que não tá descaracterizado de alguma forma, isso aí fica, deixa muito na cara. Bom, mas dito tudo isso, vale o seu investimento dos seus parcos reaisinhos ali, Marlon? Valeu demais. Primeiro, assim, eu quero agradecer a Panini por estar investindo tão firmemente em encadernado capa-cartão, não colocando tudo em capa dura logo de saída, né? Deixando a gente escolher. Ainda tá pouco, né? Porque a gente tá sabe pouco. Que, assim, de todo material que a Panini lança em capa dura, a gente sabe que nem metade do que ela lança em capa dura merece um capa dura ali inicial, né? Podia sair no encadernadinho de capa-cartão, né? E assim, então tá saindo essa linha da... essa nova linha da Marvel tá saindo em capa cartão, o DC Black Label, né, exceto pelo do Batman, né, o Amaldiçoado, tá tudo saindo em volumes em capa cartão também. Então, eu acho que quadrinho não precisa ser item de luxo, você pode ter um quadrinho bem publicado com material decente sem que isso redunde em uma facada no seu rim, entendeu? Eu acho que um quadrinho nesse formato, em que você tem 6 edições por R$23,90, dá uma média de R$4 por edição, é mais barato do que uma mensal, que custa 10 com duas histórias, né? Então é um formato bastante interessante e que eu torço aqui, eu acho que meus amigos também, né? A gente torce para que isso se mantenha e se fortaleça. Uma tendência de deixar capa dura para coisas realmente muito especiais. E você acha que a gente pode incluir o Donny Cates ali junto com o Chip Zdarsky e o Tom Taylor naqueles escritores que o que sair você tem que conferir, Maurício? Pô, Marcos, há algum tempo já eu advogo, né, pelo Cates, eu falo dessa galera, o Cates, Rosenberg, Zdarsky, a gente tem conversado bastante sobre esses caras aí. Eu acho que sim, é uma geração muito boa que tá na Marvel, alguns na DC também, né? Não sei como é que a Marvel não puxa de vez o Taylor. Já saiu recentemente aí, tá saindo agora o segundo volume dele, né? Do Amigão da Vizinhança. Isso. Já devidamente cofreado, só aguardando o lançamento para chegar aqui. E como eu falei, são caras que se comunicam, estão sempre aí sacaneando o outro no Twitter. Quando tem os encontros editoriais, eles estão propondo ideias, um tá lançando pro outro, até porque você não escreve isso, não sei o quê. O Rosenberg fez um run excelente nos X-Men, pelo menos na minha opinião, sei que tem gente que odiou. Mas são os caras que estão fazendo, assim, os seus mini-universos dentro da Marvel, da DC, e que merecem muito respeito aí. Acrescento nesse rol aí o Al Ewing, que tá fazendo o Hulk, que também tem muitas ligações aí. Saiu aqui o encadernadinho dos Defensores, que tem o Zdarsky, que tem o Duggan, tem o Ewing escrevendo, que é muito bom. E o próprio Gary Duggan também tem feito coisas muito legais, além do Ed Brisson. A gente já comentou dele aqui, acho que o Punho de Ferro, que o Duggan leu. Pra mim o Jerry Duggan tá muito bem lá no Marauders, né? Sim, pois é um título que a gente achou que podia ser qualquer coisa assim, o carro-chefe mesmo ser X-Men, mas tem roubado a atenção, né, da gente, eu acho que junto com, sei lá, um X-Force, que teve um começo meio complicadinho assim, mas tá se encontrando, são títulos que de escritores novos que estão mostrando serviço aí. Eu gosto muito e tô pegando tudo que tá saindo, principalmente Cates, Zdarsky e do Duggan. E só um comentário aí, ainda tem uma coisa dessas edições capa-cartão, tem o papel do miolo melhor do que as capas duas, que são aquele papel mais fino, que qualquer coisa, meu amigo, você passou 3 meses sem abrir o gibi, quando você abre as páginas estão todas coladas lá de umidade, pelo menos a gente tá falando aqui Nordeste, quente, né? Apesar de certos membros do governo acharem que o nosso inverno é rigoroso, igual ao do hemisfério norte... Mas Saldão tá no hemisfério norte, né? Saldão tá no hemisfério norte em 2017. Às 5 da manhã. Isso. Bom, acho que é isso, né? Falamos um bocado dos Guardiões e eu reforço a opinião dos amigos. Vale muito a pena, apesar de ter sido lançado já tem um tempinho, eu acredito que não seja difícil de você achar, tanto no site da Panini como em outras lojas online, deve ser fácil. Com certeza vai ter os links aí no post para você ir atrás desse gibizinho, que vale muito a pena, e fique atento quando sair o segundo encadernado dessa fase que a Panini deve lançar em breve. E é isso. Algo mais a acrescentar, senhores? Senhor. Eu gostaria só de dizer que voltemos para o volume 2, que vai ter umas coisas muito legais aí, inclusive o destino do Rocket. Kravis. Então, pronto, fica tá marcado. Fica o compromisso. Você estará de volta, né, Marlo? Sim. Desta vez, como vim ao mundo. Ué, mas... Não é... eu quero então fazer pelo Skype. Chamada de vídeo. Vamos ter que upar esse vídeo no Xvideos. Em breve, teremos no TikTok, teremos também canal do Arte Final no Xvideos. Mostrando minhas aventuras na banca. Com roupas de Adão. Eu estou sentindo muita falta de caminhar até a banca desnudo para comprar meus gibizinhos. Tal qual um Dr. Manhattan, mas sem estar azul. Sem azul. Bom, é isso. Valeu, Maurício. Falou, galera. Até mais. Marlo, já está fechado que você voltará na próxima. Até a próxima, então. Bom, é isso. Foi mais um Pilha de Bis. Até a próxima semana e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.